isso aí uma brincadeira, todo mundo vai gostar. É fácil de aprender, é só me escutar. Eu vou me esconder, quero ver quem vai me achar. No buraco do tatu, na toca do tamanduá. No buraco do tatu, na toca do tamanduá. No buraco do tatu, na toca do tamanduá. Encontrei a formiguinha procurando um lugar que fosse bem seguro pra poder escapar da fome do tatu, da língua do tamanduá. Da fome do tatu, da língua do tamanduá. Por isso, criançada, se for passar por lá, na floresta encantada, cuidado é bom tomar. Com a mordida do tatu, com o abraço do tamanduá. Com a mordida do tatu, com o abraço do tamanduá. No buraco do tatu, na toca do tamanduá. No buraco do tatu, na toca do tamanduá. No buraco do tatu, na toca do tamanduá. No buraco do tatu, na toca do tamanduá. No buraco do tatu, na toca do tamanduá. No buraco do tatu, na toca do tamanduá. No buraco do tatu.